Nosso tema dessa noite é serenar para ouvir a Deus. Porque realmente a gente precisa dar uma parada, a gente precisa dar um mergulho dentro de si para poder escutar a Deus. Mas Deus fala? Alguém já ouviu Deus falar? Com certeza sim. Não daquela forma como a gente escuta uns aos outros, através da voz clara. Mas ele fala. Como que ele fala? Muitas pessoas nos dizem que ele fala através da nossa consciência, através da nossa mente, pelo nosso pensamento, enfim. A maneira como isso é colocado é muito sutil. Quanto mais a gente vai aprofundando essa história, a gente vai vendo o quanto essa presença acontece e de uma forma muito realmente sutil. Se nós prestarmos atenção, nós precisamos dessa serenidade para nos reconectarmos. Porque o nosso dia, nós estamos sempre atrás de alguma coisa, sempre voltados a algo, seja uma tarefa, seja um pensamento, enfim, nós estamos presos a alguma coisa e nós estamos distantes dessa conexão. O nosso foco é outro. O nosso dia a dia, nós passamos ele repetindo, e muitas vezes a gente para, ou a gente acha que para, na hora que a gente vai dormir. A gente diz, bom, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer hoje, agora eu vou serenar. Na verdade é um engano, né? Porque quando a gente vai parado nessa hora, a gente dorme, porque a gente está cansado. Então não é isso que é serenar, não é dormindo que a gente vai entrar nesse contato. É um hábito, é uma frequência que a gente vai fazer, vai realizar durante, pelo menos alguma parte do nosso dia, a gente tem que ter esse hábito de dar essa parada. O próprio Jesus nos disse que nós não podemos servir a dois senhores. Se nós estamos pensando em alguma coisa, nós não estamos voltados à outra. Não significa que a gente vai abrir mão das coisas materiais, porque nós estamos num mundo material e nós temos que viver dentro dessa realidade material. Mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos imateriais, eternos. Que nós vamos passar por essa jornada, por essa experiência e vamos continuar. E aí o que a gente vai fazer depois? Vai continuar fazendo tarefa? Vai buscar o que para fazer? Se a gente se habitua só a repetir, a estar sempre realizando alguma coisa, achando que isso é o mais importante. Então a gente precisa se dar conta, precisa serenar. Se nós prestarmos atenção, os ícones da nossa história, aqueles que realmente são lembrados até hoje, todos eles tinham esses momentos. O próprio Moisés, quando ele saiu do Egito com o povo hebreu, liderando aquele povo, os filmes nos contam uma história às vezes muito bonita, muito maquiada. Mas, na verdade, o que acontecia é que estava uma balbúrdia. Ele não conseguia controlar aquele povo. E ele se retirou e foi para o Monte Sinai. E lá, ele recebeu essa voz de Deus para realizar aquele trabalho de materializar. Moisés materializou na pedra os 10 mandamentos. E voltou com aquilo. Os filmes contam que ele subiu e desceu no mesmo dia, mas, na verdade, ele ficou dias lá fazendo aquele trabalho. Jesus estava sempre em volta com os apóstolos, visitando casas de pessoas, trabalhando com pessoas que precisavam na rua, mas a própria história nos conta que em diversos momentos ele se retirava para o isolamento para refazer essa conexão, se reabastecer, se realimentar desse alimento que é o alimento espiritual, a conexão com Deus. São Francisco fazia a mesma coisa, se retirava. Todos os grandes, se nós formos ver, eles têm um aspecto, às vezes, um pouco solitário, por causa desse isolamento, que não era uma coisa muito duradoura, é uma coisa. É como quando tu vai fazer a tua oração, tu te recolhe contigo para poder fazer esse vínculo. Então, na verdade, não é nada de anormal. E se nós formos mirar neles, nós vamos ver que. Por que eles eram assim, né? Porque eles conseguiam fazer essa ligação. E nós precisamos retomar isso. Na verdade, o nosso dia a dia está cheio de ruídos. Quando eu digo que a gente está sempre pensando, fazendo alguma coisa, aqui nesse plano nosso, aqui onde a gente age todo dia, é sempre ruído, barulho. Hoje nós temos equipamentos eletrônicos que nos mantêm conectados, mas conectados com o quê? Então a gente acha que é importante a gente estar sempre sabendo o que está acontecendo. Só que esses acontecimentos que a gente quer saber são acontecimentos que nos perturbam, que nos tiram do nosso foco, que nos levam a atenção mental para um outro caminho, que não é aquele que a gente precisa. O título é serenar, nós precisamos nos reagrupar, voltar para dentro de nós, a nossa essência, para podermos fazer esse movimento. Então nós temos que começar a excluir o que não é importante. Eu disse, nós vivemos no mundo material e nós temos tarefas materiais, sim, mas muitas coisas não são importantes e causam perturbação. Isso nós temos que identificar e eliminar. Dizer, eu não preciso disso. Muitas vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, nós estamos com o ouvido prestando atenção em outra. É comum a gente ver pessoas fazendo exercícios com fones de ouvido. É comum a gente perceber que quando a gente chega em casa, a gente liga um rádio, uma televisão, ou sei lá o quê, para escutar alguma coisa. Mesmo quando nós estamos sozinhos, parece que o silêncio nos incomoda. Incomoda porque realmente ele faz com que a gente comece a olhar um pouquinho para dentro e aí a gente perceba algumas coisas que precisam ser feitas. Incomoda nesse sentido, mas é necessário. Um dia nós vamos ter que fazer esse olhar. Por que não o quanto antes, né? Essa questão da conexão, tem um teólogo antigo que ele nos dizia que para nos conectarmos são essenciais três coisas. Uma delas é a meditação, que ele define numa curta frase como a escuta do meu eu, escutar o que eu estou querendo falar para mim. Se eu não dou essa parada, se eu estou sempre com alguma coisa, eu escuto só o que vem de fora, eu não escuto o que vem de dentro. A segunda seria a concentração, que seria nós prestarmos atenção no que estamos fazendo nesse momento. Está aqui, não é pensando no que eu fiz e nem no que eu quero fazer, mas é estar aqui. Tem até uma historinha de um discípulo que pergunta para o mestre dele como que ele pratica a iluminação, como que ele é uma pessoa tão calma. E o mestre diz, dormindo e comendo. Aí ele fica, mas como assim dormindo e comendo? Todo mundo dorme e come? E nem todo mundo é iluminado, que nem tu? Aí ele diz, é, mas quando eu como, eu como. E quando eu durmo. Então ele quer dizer que nós temos que estar presente no que nós estamos fazendo. Então muitas vezes a gente está comendo, mas a gente está lendo. A gente quer aproveitar todos os instantes para fazer alguma coisa. Então a gente está assistindo alguma coisa. A única coisa que a gente não está prestando atenção é na comida que a gente está ingerindo. Então, cada um escolhe o que quer fazer. A terceira coisa é a contemplação. Depois da meditação, da concentração, a contemplação. Que significa perceber a presença de Deus em tudo que está ao nosso redor. Nas coisas mais simples. Quando nós acordamos de manhã, que bênção acordar. Abrir a janela, abrir a porta, olhar para fora, ver o sol lindo. Ah, mas está chovendo? Ótimo, que baita chuva. Porque a terra precisa da chuva. Mesmo que eu não ache bom, é bom. O mundo não vive para mim, vive porque precisa. Então perceber nas pequenas coisas, contemplar é nos vincularmos de repente ou novamente a Deus, a percebermos quanto nós precisamos. Tudo isso é um serenamento. É se ouvir, é prestar atenção, é observar, é fugir desse externo que vem e nos perturba tanto. E as religiões, se nós formos pensar nelas, só aquelas que acreditam em Cristo, as voltadas ao cristianismo, quantas tem? Muitas, né? Muitas religiões existem. Por que que, apesar de tantas, nós ainda nos achamos tão vazios ou tão desorientados? Porque nos falta, muitas vezes, trazer isso para dentro. Nós queremos adequar as religiões aos nossos interesses. Por isso que existem tantas. Porque, isso aqui não me interessa. Se tiver que fazer aquilo ali, eu não quero. Se tiver que... Eu gosto mais. Mas não é uma questão de interesse. É uma questão de ver a profundidade e ver o que ela está falando, analisar e ver até onde aquilo se encaixa no propósito divino, não no meu propósito. Será que é verdade aquilo que eles estão pregando? Então nós temos que procurar trazer essas questões para dentro de nós, não é? Eu até coloquei aqui que dentro desses interesses, as religiões durante muito tempo criaram uma cultura de medo, de culpa e de castigo. Então nós não precisamos mais acreditar em rituais tão antigos que tentavam nos colocar dentro de uma de um brete para que nós seguíssemos todos dentro de um domínio, né? Nós temos tanta informação hoje e se nós ainda não temos capacidade de escolher, de entender, quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos nos capacitar. É isso que é interessante. Hoje não existe mais nada que não possa ser conhecido. Não existe mais nada que não possa ser feito. O entendimento está aberto a todos nós. Então, quando se fala nesse serenamento, talvez já tenha passado da hora da gente se ligar no que realmente é importante. Se a gente fala tanto que a vida é eterna, que nós somos espíritos e que essa passagem é curta, o que é que eu vou fazer após isso? Se eu não começar a tratar agora, a preparar agora esse caminho, o que eu vou encontrar ali na frente? Às vezes a gente fala de morte, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Porque ninguém gosta de falar de morte. Mas a morte do corpo é inevitável. E só para finalizar, Sócrates deixou como um dos ensinamentos dele, ele dizia que a alma, ela se perturba quando ela foca em tudo aquilo que é fora dela. Sempre que o meu foco é aquilo que eu não consigo entender dentro de mim, ela se perturba porque tudo está em profunda mudança. Então, quando eu coloco a minha felicidade em cima de um objeto, ou em cima de um sentimento, inclusive, eu me perturbo com aquilo porque aquilo muda. Então, ele diz que o que é essencial é o que deve ser cultivado, porque é aquilo que vai nos dar a nossa base para seguir à frente e para nos conhecermos como seres eternos que somos.